hope you read every line. Hello? Today's lesson in the trying time. 1, 2, 1, 2. Oh, baby, we gon' make it in the midnight hour. When you sleep, hope you dream of me. Hope you dream of me. Or in the midnight hour, when you creep, hope you dream of me. Like a baby, check it. À meia-noite, quando estiver dormindo, certamente eu não vou tá conseguindo. Vou tá pensando em ti, será que tu em mim? Não sei, não sei, espero que sim. Quero sair contigo, pra gente combinar como o resto de nossas vidas vamos passar. Já somos adultos, não temos tempo a perder. Sinto saudade todo o tempo, conto as horas pra te ver. Teu perfume no meu travesseiro é meu companheiro. Nessa noite pensando em ter teu corpo inteiro. Tu é tão linda, quero que fique comigo melhor que o sol da manhã. É ver teu sorriso que eu quero ver todos os dias quando acordar. Deixa eu te cuidar, vamos casar. À meia-noite eu olho pro céu, a estrela que mais brilha certamente é ela. A saudade queima igual fogar, só você pode apagar minha donzela. À meia-noite eu olho pro céu, a estrela que mais brilha certamente é ela. A saudade queima igual fogar, só você pode apagar minha donzela. Cabelo cor de ouro, pele dourada, olhar de diamante, perna sarada, bunda empinada, é perfeita minha gata. Perfume importado, assim ela me mata. Vamos passear de mãos dadas pela rua, de noite abrir o teto solar e olhar a lua. Já é meia-noite, mas um dia se foi. Sonha comigo e me conta depois daquele beijo surreal que sempre dá quando me vê. Nos conhecemos crianças, nos vimos crescer. Deus me fez pra ti e te fez pra mim. Nos amamos a vida inteira e será sempre assim. À meia-noite eu olho pro céu, a estrela que mais brilha certamente é ela. A saudade queima igual fogar, só você pode apagar minha donzela. À meia-noite eu olho pro céu, a estrela que mais brilha certamente é ela. A saudade queima igual fogar, só você pode apagar minha donzela.